Tango Eco, Tango Índia, aguarde. Mantenha-se a 3.100. Rio 4207, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no meia. 3.016, 4207. Decola, cabeceira 90, 1.0. Série 2524 na escuta do controle. Série 2524, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém nível 060. Santriza 98, desse mantém nível 050. Trip 5414, complete aproximação final, chame torre 198, decimal 95. Completa aproximação, torre 5895. Obrigado, bom serviço. Azul 4207, desça para 2.000 pés, ajuste 1.096, está autorizada a final ILS e reporte estabilizado. Iniciando redução para 1.709. Cortaremos. 4207 ao controle. Confirmo do 4207. Azul 4207, desça para 2.000 pés. Ajuste 1.096, está autorizado final ILS. Reporte estabilizado. Redução para 1.709. Reduzindo para 1.70, vai reportar estabilizado o 4207. Capatango Eco, Tango Índia, autorizado a ascensão ao nível 1.00. No 98, desça para 3.000 pés, ajuste 1.096. 1.096, 3.000 pés, 3.096. Papatango Eco, Tango Índia, o controle. Tudo bom dia, Oxanea 6140. Oxanea 6140, contato radar na decolagem, sube um PN nível 250, saída PUCA. Saída PUCA, contato radar 250, Oxanea. 0 da cola 639, controle 119, decimal 35. Coordenação com a equipe do Saulo, reporta plano para o táxi. Acusará para o táxi, 648. 0. Gol 1630, chame agora o Centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, alterna 2545, gol 1630. Tudo autoriza para o de Aracaju, para o Chané 6140? Aguarde, o Chané 6140. Vem. Azul 4207, chame torre 18 decimal 95, redução para aproximação, integrão até R na sua frente. Está estabilizado o 4207. Azul 4207, chame torre, reduzindo para aproximação, integrão até R à frente. 207. 094, na chegada da Mari, desce até o 050. 3198, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, é que tem reporte localizador. Vai botar no localizador, 2000 pés, autorizado, direto, 3 horas. Força aérea 2524, desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no meia. 3-1-2, estão confirmando o ajuste 1-0 no meia. Tango Eco Tango Indy, informe seu estimado para pouso. Tango Eco Tango Indy, controle. Informe seu estimado para pouso. Torre Azul 4207. Pessoal, 207, formaria pista livre. Sente. 5414, solo 241, direita, solo 2019. 944, obrigado. Do 4207, vento 1, 50 graus, 069, autorizado, fogo, estamos aqui. 207. Pelo PAT 3, atenta ao sinalizador. Série 2524, são para 1809, grau tráfego à frente a 8 milhas, Airbus 320. Taxi inicialmente até o través do portão 05, vai seguir a nave da companhia finalizando o push no través 04, prossegue via Índia. Contita torre em 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Aqui 4 horas e 10 de autonomia. Esperando Galeão, 188 no POB, para onde está? Autonomia 21, táxi via Índia. Ponto espera torre 118.95, ajuste no 0 no meia, bom voo. Ponto espera, dia, ponto espera 295, 0 no meia, o 621. Cara, bom dia. Anem 140 solicite ao centro na frequência 2685, alternativa 125.45, bom voo. Só reportando seu ataque Juliette para ingresso. Alfa reporta na FZ Juliette, 4207. 3198, não pede aproximação final e torre 198.95. 8.95, graças. A aérea 2524, vista para 2000 pés, redução para 1709, tráfego à frente está 6 milhas. Ok, sente que é o Bermuda de Cândido. 3 milhas, baixar para lá. Reporte passando externo, para 319. Passarinho no sistema externo. Foi o 621, no ponto de espera da 1-0. 621 na linha, decola sem parada, confia? Autorizado, a linha decolar separada, o vento é de 190 graus com 8 nós. A linha decola pista 0, 190. Azul 4207, Juliette, portão 01. Juliette, para. Externo visual 3, 1, 9, 8. Ok, 3198, pedal, complete aproximação, autorização para o pouso. O vento de 1,80 graus com 8 nós, o altímetro no 0 no 6. 0 no 6, 1,80 com 8, aguardando o pouso, o livre pouso da 3198. Oi, Salvador, bom dia, bom dia, Mato Grosso. 1,48 da rua, bom dia, mantenha a ponte espera lá no 0. Mantenha a ponte espera. Então, 3198, agora pista livre, autorizado o pouso na 10, as condições permanecem, 180 com 8 nós. Livre pouso na 10, 180 com 8, da 3198. Uno 621, Zecolos 46, chame o controle em 19.35 e tenha um bom dia. 935, obrigado, bom dia. Bom dia, 621-1300, Tael. Bono 621, bom dia, contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360 da El, 621. Estabilizou o localizador, força aérea. Sossário 2524, complete aproximação final e torre, 18.6, corrigindo 18.95. Ok, 18.95. O gol 1094, prosseguir na descida para 2000 pés, ajuste em Salvador 1096, está autorizado o ILSXC, reposte o localizador. 2016, reportará estabilizado, gol 1094. Corre em Salvador, cordial bom dia, Força Aérea 2524, fui ILS. Aérea 2524, continue a aproximação. Continuando. Tá 3198, solo 48, libere primeiro direito, solo 121, decimal 9. 48, direito primeira, 219, ou 3198. Então, 3198, bom dia, taxa via Alfa Juliette, portão 03. Bom dia, Alfa Juliette. 200 graus, 079, cheque trem de pouso. Livre pouso, trem tá baixado e travado. Gol no 648, estabilizou a aeronave nacional? Aonde? Gol no 648, após passagem da aeronave, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após a aeronave nacional, autorizado a alinhar e manter no zero, gol 648. Tango, Eco, Tango, Índia, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 260. Qual é o número de, na aproximação do CIP 5403? CIP 5403 é número 2. Papa Tango Eco Tango India Controle. 2524, solo 50, libere primeira direction, solo 121 decimal 9. Tango India Controle, Salvador. Afirmativo, Eco Tango India, chame Recife na frequência 0288, alternativa 1260. Romeu Oscar, mantendo o 1510 no corredor. Vera Cruz, é posse, Paripe. E prossiga. Juliette Tango Vulaguate, o gol 1648 tem livre decolagem, pistão na 0, vento 190 graus, 079. Já decolagem, gol 1648. Cruzamento não no 028, confirmando, deixando o pátio militar. Senta. Debatiu. Feliz reposte Interlagos do rotatório Visão com Campo. Estabilizando, voo 0094. Voo 0094, complete aproximação final e torre, o número decimal 95. 295, 094. Controle Salvador, bom dia, voo 648, 1500 pé, Puca Caju. Voo 648, bom dia, contato radar, subindo para o 370, sai da Puca. Sai da Puca, atenção 370, voo 648. Voo 094, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. A escuta, 094. Voo 6121. Chame centro Recife na frequência no 251 e alternativa no 3325. 190 graus, 079, cheque 3 de pouso. Baixou e travou, livre pouso na 10, voo 1094. Tinha um repórter parada cópia posteriormente. Ciente autorizado então Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 19. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 119 decimal 35, aciona 5170 no transponto. Forçada 2524, estamos confirmando a transição Froti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia, onde intercepta o Esperovi e segue conforme. No pátio militar, quando pronto, livre acionar, reporta, tá? Passapeiro, pode descer 2000, 5403? 5403, estou signalizando para 2000 pés, autorizado em LSX-Way, reporte localizador. 2000, autorizado em LSX-Way, reporte localizador. 5403. Romeu, ao seu reporte através de Pituaçu. Bruno 094, solo 56, libera direito, chama solo 121, decimal 9. Direito 219, bom, 094, já. Solo 1094, entrou. Boa tarde, bom dia. Bruno 094, bom dia, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, chamou a Juliette, bom, 094, já. Juliette, estamos no Jornal de Escuta do Sol. Utilizando, por gentileza, na medida do possível, atualizado o ingresso, da minha escuta até o pátio 3. Confirmando, está pronto já para a Copa? Autorizado então para Sierra Novemberinho de uniforme, nível 100, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. Controle em 119, decimal 35, aciona 5147 no transponto. Estamos no correto, no pátio 3, porta pronto para o táxi. 210. 210, Bruno 648. Isso é o meu C35 na frequência 12.085, alternativa 2545. 2.085, 2.545, Bruno 648. P5403 estabilizado? Estabilizado. Torre 18 decimal 95. 1895, 5403, boa. Torre Salvador, trip 5403, estabilizado ILS. Trip 5403, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Trip 5403, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 nó, cheque trem de pouso. Livre pouso, baixou e travou 5403. Bruno 864, na chegada Mari, a sua identificação endereça até o 050. Romeu, que chame Torre, o número 3195. Torre, bom dia, Alquila, Romeu, que na através de Pituaçores. Quilo, Romeu, Oscar, reporte sobre o farol de Itapuã. Matou Itapuã, Romeu. Romeu Oscar, desça para 1.000 pés, autorizado o circuito pela direita, reporte para a direta base, pistão no 7. Quilo Romeu Oscar, está autorizado a final da 3.5, reporte na curta final. Quilo Romeu Oscar, vento 190 graus, 089. Trip 5403, um solo ao 02, chame solo no 2 no meu. Trip 5403, táxi via Alfa Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Romeu Oscar, livre pouso, pista 35, vento 180 graus, 089. Autorizado, gol 1864. Leste Zulu, táxi via pátio principal Índia, ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 06, um bom voo. Black Track, reporte livre da pista. Romeu Oscar, estacionar a frequência livre. Juliette Tanzu, está autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, vento 170 graus, 089. Salvador, muito boa tarde, autorizado 595, centro da linha, autorização para Porto Seguro, Porto Seguro. 5595, confirmando, deixando Porto Seguro, nível 200. Afirmo. Cliente autorizado para Porto Seguro, nível 200, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda e após direto Porto Seguro. Controle 119, decimal 35, raciona 5425 no transpondo. autorizado 200, decolada 10, primeira fila direita, mostrando a Elveda, após direto, controle 119-35, transponder 5-4-2-3-3-5-9-5. Trip 5595 correto, parte 3, chama pronto, pushback, seu nome. Chamará para posicionamento 5595. Salvadora do 4207. 4-1-6. Do 4207 para o Rio de Janeiro, só um instante de cópia, por gentileza. Prepara a saída da Eulê da Brite. Da Eulê da Brite, aguardar. Azul 4207, agora sim, pronto, copos? Pronto. Autorizado para o Rio de Janeiro, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119-35, aciona 5434 no transponder. 340 para Rio de Janeiro, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, bridge. Após interceptação do 10, 11935, controle 5434, transponde o 207. Do 4207, correto, portal 1, chama pronto, pushback, seu nome. Reportará. Estamos do 1, contato radar, subo para 1900, sai da árvore. Vou subir para 1-71, sai da árvore, de direção do 1. Com a informação Lima. 1094 Lima, confere. Fortaleza 370, copia? Pronto, copia. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesulu 19 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119-35, aciona 5424 e nos responde. 370, Fortaleza aprovado, decola 10 curva esquerda, Momo Froti, intercepta Pesulu 19, após segue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 1935, 5434, transponha do voo 1094. 1094, correto, portão 4, chama para um pushback, funcionamento. Chama, Débora, obrigado. Então, Zulu, apenas para confirmar, autorizou o voo direto a Arbor ou direto a destino, a nossa radial ideal é a 251. Mantenha a Arbor. Tá, mantenha a Arbor, direção Zulu, livre da edição. Bravo com o Whisky, Follows 1-1, está autorizado o backtrack, reporte livrando a pista. Alfa Uniforme, Tango, Serra Alfa, prossiga. Firme é Tango, Serra Alfa. Confirma o destino, o tipo de equipamento, pessoas a bordo. Controle 1864 estabilizado. Controle 1864, complete pessoal até o final e estou em 1895. 1895, 1864. Gente, confirma a altitude. Posso iniciar no baixo do voo? Voo 1864, livre pouso pistão na 0, vento 170 graus, 089. Livre pouso na 0, 1864. Gente, estacionado algum código? Transpone? Na rotina. Meia um na chegada Mari, desça até o 050. Serra Alfa, acione o código 5430. Possível informe ser estimado para o pouso. Meia quatro cinco copiado. Salvador, obrigado pela confirmação. Tinha autorizado o Juliette São Zulu a restrição, está livre da restrição. Juliette São Zulu, foi livre da restrição, autorizado o A. Livre da restrição, vamos lá. Cinco cinco autorizado, reporta ataque. O gol 1864, sala 15, libere direito, chama o aluno 219. Direito 219, 1864. Tango, Romeu até Ótica, só me confirma o Pátio que encontra a pista que decola. Gente, só o Start 4, por gentileza. Só logo no 864, levou. Bom, no 864, táxi de Alfa, reportando se ataque seu Juliette para ingresso. Alfa, seu Juliette, bom, no 864. Romeu até Ótica, tá na escuta? Por gentileza, confirma a radial ideal de saída? Dois, dois, três, só um instantinho, por gentileza, prepara a saída coral inicialmente, guardando. O 1791, desça para 2000 pés, ajuste 096, tá autorizado em LSX, reporte localizador. 2016, chamada estabilizado, 791. Pode voar, Duna? Uma 791 autorizado. Muito obrigado, pelo dia. Tá autorizado. Então, portão 1-1. Ok, vai seguir o colo meio até 1-1, boa noite, minha parte. Solo Salvador, o Trip 5595, tá pronto pro SAD. 4-4 é o POB, 4 horas e 30, alterna a vitória. 5595, táxi via parte principal, atento à aeronave da Gol agora ingressando no SAT. Após prosseguir, parte principal Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Autorizado SAT, igual com o tráfego da Gol, ponto espera vai chamar a torre. Romeu, até ótica, copia? Autorizado Salvador para Sierra November Tango Foxtrot, nível 120. Decola da 107 com curva direita após a decolagem no perfil da saída Coral e após Coral, conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 5442 no transponder. Serra Alfa, controle. Ainda não recebo o transponder. Confirma a altitude que mantém. Confirma a radial e distância de Salvador. Dois, só me confirma por gentileza novamente, pátio. Na bata para acionamento, táxi, chame agora a torre. O ajuste no zero no meio, bom voo. Radial 237. Gente. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Condor 24 na escuta do sol. Atua 18 milhas, cruzando 060 para 1900, vou rumo oposto. Tango vai manter o 060 e vai continuar a subida. Vai continuar a subida, se possível, até o nível 080. Pega o seu tráfego no sentido oposto a 16 milhas, cruzando 080 para o 050. Então eu subo imediatamente. Só um instante de coordenação junto ao centro, ok? Estabilizou o visual 791. Visual 791, torre 1895. Obrigado. A 082, a chegada a Mário, desce até o 050. 956 uniforme, que o tráfego está a 9 milhas, mantendo 060. Oi, bom dia. Gol 791 do externo, baixado, checado. Gol no 791, tem livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 089. Livre na 10, 791. O trip 5595 decolado aos 22, chame controle 199 decimal 35. 11935, até já. Gol 1162, a chegada a Mário, desça até o 060. Controle Salvador, muito boa tarde, o trip 5595. Trip 5595, contato radar central 200, saída da El, após 2000 pés, direto Leda. Saída da El após 2000, direto Leda, o 5595. Direto do Lúcio para 100, o tráfego já foi ultrapassado. Solicita manter o nível 080, senhor. Autorizado, 080 como final. 080 como final, controle Salvador, o trip 5595, solicita a proa 220 devido a formações. Gente, por informe, quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas, senhor. Sente, após desvio, vou e Leda. Após desvio, Leda 5595. Corra 561, autorizado LSX3, reporte de localizador. Autorizado LSX3, reportará localizador no 561. Estou à disposição Bridge, onde intercepta Peso 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 35, aciona 5446 no transponder. Autorizado Guarulhos, o nível 340, decolando 1-0, curva direita, da El, Leda, após brinquedo, 3-1, 1-6, 17, prossegue na retoma para o plano. 1-9-3-5-4-4-6, 3-8-9-5. CAN 3-8-9-5, correto, portão 3, chama o plano para o espectacionamento. Trabalhe com o plano, CAN. Colo no 7-9-1, livrou. Volume 791, no táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, obrigado, volume 791. Tem só com essa informação, o tráfego na sua posição de 11 horas a 17 milhas, cruzando 070 para o 080. Informação Lima, Galeão, nível 340, copia? Autorizado para o Galeão, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1, corrigindo, após Bridge, a Pesulo 1-0 e após conforme rota do plano de voo. Controle em 1-9 decimal 35, aciona 5450 no transponder. Portão 3191, está autorizado o Galeão 340, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, a Pesulo 10, 10935, 5450 no transponder. Portão 3191, confirmando portão 1, por gentileza. Portão 5, senhorita. Gente, no 05, chama pronto para o expedicionamento. Obrigado. 1094, no 4, para o expedicionamento. Bono 094, por condição 4, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, Bono 094. Gol 1962, está autorizado vai cap. Confirmo o PAB com 224. Gente, inicialmente táxi até o posto de espera da hotel, reporta para o cruzamento. Capitão Romeu até Oscar, está autorizado a decolagem, pistão 7, vento 150 graus, 089. Azul 4207, número 2 no setor, não me escuta aguardando, duas aeronaves terão taxi a retaguarda, quem não me escuta por gentileza. Consultor algum do 162, vai voltar aqui na rua 035, mais 20 milhas para ajudar a formação. Gente, gol no 162. Liet, Tango Zulu, controle. Gente, modificada o 29, submantém o 085. 35. Olá, 19, 35, bom dia, Roberto Oca. Azul 4082, vista para 2000 pés, ajuste a 90, 16, autorizado em LSX, reporte localizador. É ou não? Gol no 561, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando no 561. Salvador, é o Papatango Romeu até Oscar, decolado por Vanareita para a receptar radial para a altura 270. Papatango Romeu até Oscar, contato radar, subindo para 120, saída coral. Subindo para 120, saída coral, Romeu até Oscar. Civia Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 95, o ajuste no 0 no meio, bom voo. Ok, Elisa Parque, ponto de espera 1895, torre 1016, obrigado, boa semana, até a próxima, 0 no 4. No 24, segue a aeronave da Gol, prossegue o táxi via Juliette, Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Azul 4207, coordenando com a equipe de solo, após passagem da aeronave da Força Aérea em Embraer, 1145 a retaguarda, tem nível para o expedicionamento, reporta táxi. Você vai coordenar com o pessoal de solo, através do Embraer, da Força Aérea, tem nível para o expedicionamento, 4-2. Tango Juliette, Tango Zulu, chama Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1895, número 2 no setor, aeronave da Azul já autorizada no 01, não escuta guardando por gentileza. Escuta guardando 394. 10-0-0-0-4. Papatango, Romeu, até Oscar, autorizado direto do Coral. Controle Salvador, 5220, transfere. Papatango, Romeu, até Oscar, copiou o controle? Romeu, até Oscar, copiou o controle, senhora. Você interrompido pela uma prova, na fundinha aí. Na presente, proa direto do Coral, Romeu, até 220, essa é a linha de identificação, vou na proa de Itape para a chegada a Mari, reporte no ponto zero, descida. 5220, cliente. E para que nível está ali no DC? Desça para nível de voo 100, 35220. Gol no 094, livre a decolagem, pressão no 0, vento 160 graus ou no 09? Iniciando a pressão no 0, gol 094. Presente para evitar formações, poderia emitir essa proa 240 só para evitar formações, cara? Qual fim da proa? 240, proa 250 na presente. Autorizado, Romeu Tosca. Localizador, azul 4082. Azul 4082, complete o final, chame torre 118, decimal 95. 118.5, azul 4082. Obrigado, bom dia. Bom dia. O 1162, desça para 2000 pés, ajusta no 0116, autorizar a sinal LS, pode estabilizar. 2000, ponta D. A sua escuta para autorização 4083. 220, gente. Gol 1094, decolado aos 33, chame controle 119, decimal 35. 1935, 094, bom dia, obrigado. Alterne 13325. 125, 13325, boa. Controle Salvador, Gol 094, bom dia. Gol 1094, bom dia, contato Radar, saída Momo, submantenha nível de voo 370. Subindo 370, por isso que era Floti. Gol 1094, ciência, aguarde coordenação. Guardando. Para o táxi azul 4207, alternando Campinas, estamos com 4 horas e 5 de autonomia, 106 agora. Azul 4207, táxi via Índia, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 096, um bom voo. 096, quando o front 295, obrigado, um voo 4207. São 3895, coordenado.